ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo 107,5. Uma emissora do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, IRDEB. Aproveite muito bem o seu dia de hoje na Educadora FM. Agora são 8 horas e 1 minuto. A Educadora apresenta o choro e a música popular. Aos 10 anos de idade, o paulistano Ângelo Apolônio, que mais tarde se tornaria popular com o apelido de Poli, já dominava vários instrumentos de corda. Tocando violão, cavaquinho, bandolim, banjo, contrabaixo e viola, Poli aprendeu ainda guitarra havaiana aos 11 anos. Seu início no rádio aconteceu aos 17 anos, trabalhando na Rádio Difusora de São Paulo, acompanhando cantores da época que faziam apresentações ao vivo. Em 1940, a convite de garoto, Poli deixou São Paulo e foi para o Rio de Janeiro, onde gravou com o Regional de Garoto e trabalhou nas rádios Clube do Brasil e Mairink Veiga. Poli fez sua primeira gravação como solista de guitarra havaiana em 1944, executando Deep in the Heart of Texas, de Don Swander e Johnny Herschel. Depois foi para Porto Alegre, onde trabalhou na Rádio Farroupilha, integrando o conjunto do mesmo nome, excursionando ainda pela Europa, Japão e Estados Unidos. Ao voltar ao Brasil, Poli se dedica exclusivamente à guitarra havaiana, instrumento com o qual registrou em discos sambas, baiões, valsas e modinhas. Você ouviu Poli em solo de guitarra havaiana, tocando três composições populares. Aliança Partida, do flautista Benedito Lacerda e seu parceiro Roberto Martins. Serra da Mantiqueira, de Ari Kerner, e Luar do Sertão, de João Teixeira Guimarães, o João Pernambuco. Depois de executar choros próprios, tocar repertórios de outros chorões e transcrever para o gênero peças eruditas, Altamiro Carrilho lança outra novidade. Trata-se do Choro Didático, um CD com 12 composições que, à semelhança de Heitor Villa-Lobos, também se prestam para o aprendizado de quem aprecia o choro e a flauta. Altamiro Carrilho e Conjunto tocaram Chorinhos Didáticos, número 1, 3 e 4, todos de Altamiro Carrilho. Conhecido em quase todo o mundo, Poli já teve suas composições editadas em vários países. Como solista de bandolim, cavaquinho, violão ou guitarra havaiana, chegou a se apresentar na América do Sul, em quase toda a Europa e Oriente Médio. Ao retornar ao Brasil em meados dos anos 60, Poli impôs a guitarra havaiana na música popular brasileira. Apesar de haver sido aluno de Aníbal Augusto Sardinha, o Garoto, que também tocava guitarra havaiana, Poli foi, no entanto, o responsável por uma série de gravações da MPB com esse instrumento. Com sua guitarra havaiana, Poli não só acompanhou artistas famosos de seu tempo, como ainda registrou em discos composições das mais populares. Com Poli, solista de guitarra havaiana, você ouviu três sambas. Não Me Diga Adeus, de Paquito, Luiz Soberano e João Silva. Foi Ela, de Ari Barroso, e No Rancho Fundo, de Lamartine Babo e Ari Barroso. Tempo de sociedade, Chiquinha Gonzaga lançou moda, derrubou valores e foi mais adiante. Criou no piano um estilo de música que, decorrido tanto tempo, reaparece agora como novidade. Educadora está apresentando o Choro e a Música Popular. Thank you. 6 peças inéditas de Chiquinha Gonzaga apareceram no programa: Bione, Não Insistas, Rapariga e Menina Faceira. Os solos foram da pianista Maria Tereza Madeira e do violinista Marcos Viana, estudiosos da obra da maestrina Chiquinha Gonzaga. A guitarra havaiana com impressionante técnica, o músico Poli está de volta para fechar sua participação neste programa. De versatilidade sem limites, Poli transporta agora para seu instrumento o tradicional ritmo do baião. guitarra havaiana, você ouviu o baião Cabeça Inchada, de Hervé Cordovil. Ainda no bloco, em ritmo de baião, Zíngara, de Gilberto Carvalho, e Triste Cabocla, de Paraguaçu, com o guitarrista Poli. Tipicamente brasileiro, fundamental na formação dos chamados conjuntos regionais, o violão no choro também tem se destacado como instrumento solista. Neste caso, não são poucos os solistas de violão que aumentaram o repertório do ritmo com execuções marcantes. Entre eles, podemos citar Guilhermando Reis, Antônio Rago, José Vicente, Álvaro Brochado, Rafael Rabelo, Edson Sete Cordas, Canhoto da Paraíba e Camilo Carrala. Estes últimos vão encerrar o programa com choros típicos do violão. Rafael Rabelo, Edson Sete Cordas, Canhoto da Paraíba e Camilo Carrala fecharam o programa. A educadora acabou de apresentar o Choro e a Música Popular. Este programa foi produzido pela coordenação de rádio do IFBEB. Produção, Percilino Neto. Apresentação, Mário Sartorello e Antônio Carlos Santos. Gravação, edição e montagem, José Silva. Direção, Washington Barbosa. Gerência de operação e gravação, de Djalma Bahia. Supervisão geral, Nívea Almeida. YC-299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, 107,5. Uma emissora do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia, IDEB.